Antes de mais, faço minhas também as palavras da doutora Ana Lilbo. Agradeço desde já a vossa presença em nome do CESAM e da Universidade de Aveiro. Aproveito também a oportunidade para agradecer o interesse que demonstraram neste projeto, que aliás a vossa presença cá é reveladora exatamente disso e da colaboração que deram no desenvolvimento destas atividades. E, acima de tudo, desejar-vos uma sessão bastante esclarecedora no sentido desta comunicação de quais foram os resultados do projeto de desenvolvimento, esperando, obviamente, que em ações futuras, e temos agora já a decorrer outros projetos que certamente irão beneficiar e requerer também o vosso apoio, o vosso interesse, que em tempo oportuno serão informados desse facto. Muito boa sessão a todos. Boa tarde. Seguindo o programa, a sugestão que nós fazemos é que façamos agora de seguida um conjunto de apresentações nas várias temáticas ou nas várias etapas do projeto e que depois, reservando depois um espaço final para debatermos todas as questões, porque no decorrer da sessão poderão ficar já respondidas algumas das questões que surjam. E eu começaria então por apresentar-me, eu peço desculpa, devia ter sido a primeira coisa que eu deveria ter feito, o meu nome é Ana Lilbo, um dos elementos da equipa do projeto, e eu passo então a fazer uma breve apresentação, uma breve introdução ao que foi o projeto AdaptMed, que nós aqui apresentamos os resultados do caso estudo nacional. Portanto, as alterações climáticas são um problema real e validado pelo IPCC. Existem evidências já das alterações climáticas, mesmo em Portugal, e os impactos esperados nas zonas costeiras incluem variações na precipitação, aumento da erosão e recuo da linha de costa, inundações costeiras, intrusão salina em estuários e áreas adjacentes. Portanto, isto será, qualquer um destes temas depois será aprofundado nas apresentações seguintes. Para dizer que este projeto é um projeto europeu, que envolveu Portugal, França e a Grécia. Portanto, Portugal teve as equipas da Universidade de Aveiro, concretamente o Departamento de Biologia e o Departamento de Ambiente. Teve o ISCTE, o Instituto Universitário de Lisboa, e por vários motivos nenhum desses elementos da equipa pôde estar presente hoje nesta sessão final. Portanto, a equipa da Universidade de Aveiro irá também apresentar como um todo os resultados que envolvem também a equipa de Lisboa. O parceiro Action, que no fundo até é o coordenador de todo o consórcio, portanto a nível internacional é o coordenador do projeto, o Instituto de Investigação Geológica em França e a Universidade de Atenas. O caso de estudo nacional é o Baixo Vogo Lagunar, portanto a zona de confluência da Ria de Aveiro com o Rio Voga, caracterizado por uma paisagem moldada pelo homem e pela presença da água, zonas úmidas de sapais e canifais, campo aberto e bocais, portanto, são as unidades paisagísticas que caracterizam esta área, e em termos de atividades humanas, as principais, ou as que se destacam, são a agricultura, a produção de gado, mas também esta área é caracterizada por uma grande diversidade biológica. Portanto, e este projeto também se caracteriza pelo envolvimento dos atores-chave, porque, como diz o próprio título do projeto, isto numa tradução à letra para português, a questão que se nos colocou foi se estão as atuais tomadas de decisão adaptadas para internalizar a adaptação na elaboração das políticas, tendo como caso de estudo o Baixo Voga Lagunar. Assim, pretendeu-se identificar os principais fatores que afetam a capacidade de internalizar a adaptação às alterações climáticas no processo de tomada de decisão, mas também procurou-se analisar a forma como o processo de adaptação às alterações climáticas se relaciona e poderá relacionar com os mecanismos de planeamento, de gestão do território e prevenção do risco. Isto como se pode ver, envolveu uma equipa multidisciplinar, não só dentro da Universidade de Aveiro, mas também complementada com as valências do ISCTE em Lisboa. O projeto desenvolveu-se ao longo de várias etapas. Teve uma primeira etapa de análise de percepção em que se foram realizadas diferentes entrevistas aos autores-chave. Numa segunda etapa, fez-se uma análise do efeito da espacialização através de um questionário envolvendo uns alunos da Universidade de Aveiro. Portanto, foi um estudo piloto que depois foi analisado em comparação com um estudo anterior. Portanto, isto será apresentado em maior detalhe numa das apresentações desta tarde. Depois, analisámos os valores e percepção face ao processo de adaptação, portanto, através de um questionário aos autores-chave. Fizemos ainda duas rondas de oficinas de trabalho para análise e percepção no contexto dos impactos políticas e o envolvimento, portanto, nestas três vertentes, sendo a primeira focada na situação atual, portanto, na análise da situação atual e nas oportunidades e ameaças futuras relativamente ao baixo fluxo lagunar. Perante estes resultados foram analisados em termos de medidas para promover a adaptação, melhorar as políticas e promover esse envolvimento. E numa segunda oficina de trabalho foram então identificadas as barreiras e oportunidades a esse processo de adaptação. Numa última etapa procedeu-se à avaliação do impacto das oficinas de trabalho através de um novo questionário, desta vez de uma forma mais reduzida, aos autores-chave. Devo também destacar que todos estes resultados e toda esta informação também se encontra publicada no livro, na brochura que receberam. Portanto, de uma forma geral, a percepção sobre os atuais práticas, portanto, nesta primeira fase foram realizadas 18 entrevistas aos autores-chave, que incluíram decisores políticos, administração e utilizadores, portanto, ao nível do baixo fluxo lagunar. Foram entrevistas semi-estruturadas e de resposta aberta. As questões estavam relacionadas com as alterações, com a percepção relativamente às alterações climáticas, ao desenvolvimento das políticas, à participação no processo de adaptação a essas alterações climáticas e aos impactos atuais sentidos ao nível do baixo vogue lagunar. E também foram colocadas questões numa perspectiva, portanto, no horizonte para 2050. Na segunda fase, foram então analisados os efeitos da espacialidade na percepção sobre as alterações climáticas e, neste caso, foi o tal estudo que envolveu os alunos da Universidade de Aveiro e que foi comparado com outro estudo realizado anteriormente. Este trabalho está já aceito para publicação, portanto, na revista de recursos hídricos, é da gestão costeira integrada e foi apresentada no congresso que teve lugar em outubro aqui na Universidade de Aveiro e verificou-se que a atribuição das alterações climáticas como causa dos problemas ambientais, verificou-se que as inundações, o contraste entre as inundações no baixo vogue lagunar e na zona costeira e a atribuição ao nível que os efeitos sentidos no baixo vogue lagunar se devem essencialmente às inundações e que, ao nível da zona costeira, os efeitos são atribuídos à subida do nível médio do mar. Este estudo exploratório envolveu então 37 alunos da Universidade de Aveiro e também analisou uma base de dados de 30 participantes num estudo anterior. Depois, relativamente à análise dos valores de percepção sobre a adaptação, foi utilizada a teoria do comportamento planeado. Infelizmente, a nossa colega de psicóloga envolvida diretamente na metodologia não pôde estar presente por estar de licença de maternidade, mas este trabalho também está em preparação para publicação e, se houver alguma dúvida ou algum esclarecimento adicional, nós também faremos chegar essas questões e ela certamente ajudar-nos-á, caso nós não tenhamos, não consigamos responder na totalidade, ou esclarecer na totalidade. Portanto, serviu para a captação da percepção sobre o processo de adaptação às alterações climáticas, era esse o objetivo, e foram realizados 31 questionários respondidos por via eletrónica e 11 questionários respondidos presencialmente. No primeiro workshop que fizemos, houve a participação de 24 atores-chave. Foi analisada a situação atual em termos de oportunidades e ameaças e foram colocadas e discutidas três questões sobre as três temáticas de impactos, políticas e envolvimento, e foram discutidos também nesse mesmo workshop como promover a adaptação às alterações climáticas, portanto também na perspectiva dos impactos das políticas e do envolvimento. Esses resultados também estão na brochura que foi distribuída. Os resultados obtidos da primeira oficina de trabalho foram associados a medidas de adaptação, portanto, às medidas de adaptação existentes em planos de gestão territorial, como os planos de gestão de bacia, planos regionais de ordenamento do território, na Estratégia Nacional de Adaptações às Alterações Climáticas e noutros documentos disponíveis relativamente ao processo no Baixo Voga Lagunar. E assim pudemos, na segunda oficina de trabalho, então associar as recomendações a essas medidas e identificar as barreiras, portanto, juntamente com os atores-chave, neste caso 18, alguns deles que já tinham participado na primeira oficina de trabalho, e em conjunto fazemos a identificação das barreiras e oportunidades na implementação das medidas de adaptação, portanto, identificadas na primeira oficina de trabalho, também seguindo as três temáticas de impactos, políticas e envolvimento. A avaliação, portanto, do impacto das oficinas de trabalho, isto é, do facto de as pessoas terem discutido e terem sido informadas, terem obtido mais informação, nomeadamente informação científica relativamente ao fenómeno das alterações climáticas e concretamente ao processo em Portugal e nesta região, foi então os atores-chave convidados ao preenchimento de uma versão mais reduzida do primeiro questionário que tinham preenchido. E, nesse sentido, haver uma comparação das respostas antes e depois das oficinas de trabalho, de forma a avaliar se teria havido uma mudança na percepção dos atores-chave perante a temática do projeto. Como conclusões, podemos dizer que o projeto AdaptMed permitiu identificar fatores que influenciaram o processo de adaptação às alterações climáticas, melhorar a informação, portanto, obter melhor informação e mais abrangente da população e dos atores-chave às alterações climáticas, bem como a percepção dos impactos associados aos ecossistemas, que são ferramentas para facilitar a implementação de medidas de adaptação. As populações e os atores-chave têm uma ligação intrínseca à região, demonstrada pela vontade de colaboração e participação ativa quando dada a oportunidade. E, nesse sentido, tivemos sempre uma resposta muito positiva, um interesse contínuo e desde o primeiro momento em que nós convidámos a participar a nível do projeto. E também que a participação poderá contribuir para melhorar a qualidade da tomada de decisão ao possibilitar a discussão entre os atores-chave e permitir a integração dos diferentes interesses e conhecimentos locais. A equipa do projeto agradece, e este é um momento para agradecer pessoalmente a muitos dos participantes em todo o processo, uma vez que eu também já referi que muitos dos que participaram estão aqui, mais uma vez, a acompanhar o projeto, tanto a disponibilidade e o interesse de todos os que participaram no projeto. Obrigada.